todos os segredos. Às vezes quero dançar e cair. Às vezes só quero é ficar. E outras vezes quero fugir. Às vezes quero parar e pensar porque é assim. Mas algo faz-me adiar e já não estou mais em mim. Ficamos agora com mais três temas para escutar nesta edição do Musicália. Vamos chegar primeiro com Partida, a música dos Sétima Legião. Trazemos-lhe depois do álbum Milabo, a música de Sarah Tavares, Quando Eu Nasci. E, por fim, Pode Ser Que Seja a Saudade, é a música que nos trazem a Ala dos Namorados, agora extinta. São estes os três temas que vai ter a oportunidade de escutar nesta edição do Musicália. São três temas que vai ver que têm mensagens, todas elas, interessantes. Mas não são músicas conhecidas porque não foram singles nos trabalhos que englobaram. Aliás, esta música de Sarah Tavares, acho que nunca ouvi sequer em estações de rádio. Só mesmo para quem tem um CD, creio, é que alguma vez terá ouvido esta música. Enfim, nem todas as faixas podem tocar nas rádios, não é? Pois este é o espaço em que nós dedicamos os 30 minutos do nosso tempo a essas músicas. Vamos então escutar o Sétima Legião com Partida, Sarah Tavares com Quando Eu Nasci e Ala dos Namorados com Pode Ser Que Seja a Saudade. Thank you. amor deu-me um beijo, deu-me uma estrela, mãe, quando eu nasci. Aprendi com a minha estrela, mãe, na vida só ser o que o amor disser, o que o coração quer. Eu aprendi. Estrela mãe, lá do céu onde estás, manda um sorriso teu para eu saber de mim, do meu amor por ti, do teu amor por nós, desta saudade. Mãe de mim, ora lá no céu, e se o amor quiser, volta só uma vez para eu viver saudade. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Thank you. deste dos saltos do peão. Os degraus do adro da igreja, onde vais tu longe de mim, Senhor do chão? Pode ser que seja saudade às voltas para me seduzir. Eu às vezes foge à verdade, mas quase nunca chega a mentir. Agora ficamos com um tema muito curioso, que foi lançado em 1988 pelo Chutes e Pontapés. Chama-se a Sinciberlândia. É uma música que tem uma mensagem muito particular, tem uma letra muito interessante. Já na altura havia este desenvolvimento de computadores. É isto que eu associo, pelo menos a julgar pela primeira parte da música. É este cenário que eu imagino, aliás, é este cenário que eu analogio, digamos assim, esta música que vamos ouvir. Chama-se Sinciberlândia, é a música do Chutes e Pontapés, lançada então no Compacto 88, música que vamos passar a ouvir agora e que irá anteceder às minhas despedidas. Portas com vida pelo andar. Chegamos assim ao final de mais um Musicália nesta noite de quinta-feira, 26 de agosto de 2010. Vamos agora ficar com mais uma música que certamente irá ser do seu agrado. Esta música é conhecida, a cantora também, a interpretação da cantora é que nem por isso. Isto saiu numa coletânea de Linda de Souza, mas a verdade é que nem sequer fazia a mínima ideia que esta versão existia. Uma Casa Portuguesa é a música que vamos ouvir, interpretada por Linda de Souza, mas de tudo tem menos fado. É uma versão bem diferente daquilo que estamos acostumados a ouvir. Geralmente, quando ouvimos Uma Casa Portuguesa, estamos a associar a fado, mas Linda de Souza decidiu transformar este tema numa canção ligeira. Pois bem, escutemos então Linda de Souza com Uma Casa Portuguesa para encerrar mais uma edição do Musicália. Eu estou de volta amanhã para mais Dance Music dos anos 90 e conto consigo para estar desse lado. Já sabe que a partir das 21 horas arranca mais um Beat Sounds com Firmino Pereira e às 22, Ney Mato Grosso volta a subir ao palco da Rádio Antena Web para mais um concerto. À meia-noite estou de volta para mais um Hora Zero. Portanto, já sabe, só bons motivos para ficar ligado connosco. Tenha a continuação de uma ótima noite e até amanhã. Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. Quando a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. E a alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Foi no domingo passado que passei na casa onde vivia mariquinhas, mas está tudo tão mudado que não via em nenhum lado as janelas que tinham tabuinhas. No raro chão afilhado não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde havia as tabuinhas. Solidão de quem tremeu e a tentação do céu e do desencanto. És o que o céu me deu, serei bem eu sobre este mal de pranto. Mas Deus que eu me falo, fado e alegria, bairro onde os seus amores tão delicados, certa noite deu nas vistas. Fui sair com os trovadores e mais o fado, para fazer novas conquistas. E hoje sou doce e velhinho, recordando com carinho seus amores, suas paixões. Para lembrar saudades suas, ainda foi para o meio da rua cantar as suas canções. Trovas antigas, saudades loucas, ando cantigas a bailar de boca em boca. Tristes bizarras em comunhão, ando guitarras a gemer de mão em mão. Tristes bizarras em comunhão, ando guitarras a gemer de mão em mão. Quando a tristeza me envolve, canto fado. Se me atormenta a saudade,